Olá, ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Diga Lá ao Senhor Fado, edição para esta quarta-feira, dia 27 de agosto de 2014. Tudo bem consigo? A edição de hoje vai trazer-nos Valeu a Pena, Fado de Maria de Fé. Logo depois, Quem o Fado Calunia, na voz do inconfundível Vasco Rafael. E também, Aguarda-te ao Chegar, a música da cantora da fadista Ana Moura. São as primeiras três músicas de edição de hoje de um programa no qual o ouvinte também pode participar. Basta que para isso, no nosso site, canal1.radioantenaweb.info, no site do Canal 1, vamos, é por aí, é mais simples. Basta clicar no menu onde diz Peça uma Música e depois aí basta deixar, preencher os campos, não? Ou seja, e-mail, o nome. O e-mail nós aconselhamos porque é mais fácil depois para lhe responder, porque depois ficamos sem ter como lhe responder. Mas pode não enviar o e-mail, não é um campo obrigatório. Envie-nos o seu nome, a sua dedicatória, a música que gostava de ouvir e selecione na caixa dos programas o programa Diga Lá ao Senhor Fado. Vamos à música então. Maria da Fé traz-nos Valeu a Pena. Com voz serena perguntaram-me ao ouvido: Valeu a pena vir ao mundo ter nascido? Com lealdade vou responder, mas primeiro consultei-me o travesseiro sobre a verdade. Tive, porém, que lembrar o meu passado, horas e boas do meu fado e as más também. Valeu a pena ter vivido o que vivi. Valeu a pena ter sofrido o que sofri. Valeu a pena ter amado quem amei, ter beijado quem beijei. Valeu a pena, valeu a pena ter sonhado o que sonhei. Valeu a pena ter passado o que passei. Valeu a pena conhecer quem conheci, ter sentido o que senti. Valeu a pena, valeu a pena ter cantado o que cantei, ter chorado o que chorei. Valeu a pena. Orgulho e altivez veio da relé viver.

Boa tarde. Lisboa, ando de lado em lado, Deus vai logo ver. Lisboa ouviu cantar o fado ontem à madrugada, quando ela adormeceu. Lisboa não parou a noite inteira. Boêmia, desculpa, nada mais bairrista. Fui à sardinha assada lá para a feira, e à segunda santa da revista. Dali para o meio alto então galgou, o céu a lua cheia fugia. Ouviu cantar o fado então sonhou, que era saudade aquela voz que ouvia. Lisboa foi ver uma coirada, depois bailou, bebeu. Lisboa ouviu cantar o fado ontem à madrugada, quando ela adormeceu. Está a ouvir? Diga lá, ao Senhor Fado. Se passares pelo adro, no dia do meu enterro, diz à terra que não coma os anéis do meu cabelo. Já não digo que viesses cobrir de rosas meu rosto, ou que num choro dissesses a qualquer do teu desgosto. Nem te lembro que beijasses meu corpo delgado e belo, mas que sempre me guardasses nos anéis do meu cabelo. Nem te lembro que beijasses meu corpo delgado e belo, mas que sempre me guardasses os anéis do meu cabelo. Já cá estamos ouvintes, depois destes três fados, chegamos ao término de mais uma edição do nosso Diga Lá ao Senhor Fado, edição número 222, que hoje vos traz Hélder Moutinho com o tema Esta Noite, Mísia com Os Velhos Amantes e Manuel de Almeida com A Azenha Velhinha. São as próximas três e últimas desta edição, que espero que tenha sido do seu inteiro agrado. Eu, Carlos Bonaparte, volto a encontrar-me consigo, estimado ouvinte, amanhã, por volta das 18 horas. Boa tarde e tenho então a continuação de Bom Dia na companhia do Canal 1. Até amanhã. Esta noite vou andar pela rua, vou beber um copo de tristeza, vou sonhar que a verdade nua está no teu olhar presa. Esta noite vou andar sozinho, oferecer carinho a quem não conheço, e depois vou perder o norte, acreditar na sorte. passo. Meus olhos cansados são duas gaivotas gravados no vento, que trazem recados, saudades, revoltas do teu pensamento. Não tenho noção de tempo passado, presente ou futuro. O meu coração é barco trancado em porto inseguro. Esta noite vou sentir que o dia se perdeu no espaço da vida. Vou viver como se a alegria fosse o meu cansaço perdida. E a seguir, quando for tão tarde, já sem ter noção da hora, vou sonhar que esta dor não arde e que tu não foste embora. Meus olhos cansados são duas gaivotas gravadas no vento, que trazem recados, saudades remotas do teu pensamento. Não tenho noção do tempo passado, presente ou futuro. O meu coração é barco atracado em porto inseguro. Sem ter noção da hora, vou sonhar que esta dor não arde e que tu não foste embora. A Rádio Antena Web está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. Quanto mais se perde a graça do que tu foste e da que eu fui. Mais a ternura nos aperta, mais a palavra fica certa, mais o amor toma lugar. Envelhecemos mais depressa, mas nos teus olhos a promessa vai se cumprindo devagar. Ai, meu amor, meu doce, eterno e deslumbrante amor, amor à chuva, amor em sol maior, amor demais. Aquela senha velhinha na margem da ribeirinha que por volos serpenteia, fui testemunha impassível da tragédia mais horrível que eu. Aldeia. Fui testemunha impassível da tragédia mais horrível que houver na minha aldeia. Naquela noite de inverno, o céu parecia um inferno, estavam os astros em guerra, e a ribeira mal sustinha a grande cheia que vinha pelas vertentes da serra. E a ribeira mal sustinha a grande cheia que vinha pelas vertentes da serra. Vendo a ribeira a subir, o moleiro quis fugir, levando o filho nos braços. Pela ponte carcomida, já velhinha e ressequida, a desfazer-se em pedaços. Comida, já velhinha e ressequida, a desfazer-se em pedaço. Mas ai, a ponte quebrou-se e o moleiro, como fosse, na cheia da ribeirinha, levou o filho consigo e nunca mais moeu trigo. Aquela azanha velhinha levou o filho consigo e nunca mais moeu trigo. Aquela azanha velhinha